Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Importa-se de partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida até aos dias de hoje? O momento mais feliz da minha vida teve a ver com o nascimento do meu filho. Para além de outros, desportivamente já tive muitos momentos felizes. Vítor Duarte, 54 anos, vice-presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, ex-presidente da Sociedade Recreativa Lealdade Sapiense e ex-presidente da Junta de Freguesia de São Paio de Gramaços. Seja bem-vindo a mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Estamos na reta final deste puzzle que começámos a construir em maio. A eleição de 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos do Conselho de Oliveira do Hospital. Esta iniciativa tem assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova e, naturalmente, que está enquadrada nos 25 anos desta estação emissora. Estamos sempre consigo, depois das 12 ao sábado, com repetição à segunda-feira logo a seguir às 19 horas e em permanência em www.radioboanova.com. Com o apoio do Crédito Agrícola, endereçamos-lhe o convite habitual. Venha daí connosco para mais uma conversa, desta vez com Vítor Duarte, homem que dispensa apresentações no nosso concelho e, nomeadamente, é um homem que não conseguimos dissociar do basquetebol. Já lá iremos. Vamos começar exatamente onde tudo começou. Tem presente o dia, a hora e o local onde nasceu? Bom, eu nasci, portanto, no Senhor das Almas, mais concretamente na Quinta da Encavalada, no dia 8 de setembro de 1957, pelo que me disseram, às 22 horas. Terá nascido em casa. Exatamente. Na altura era assim? Sim, uma parte dos nascimentos foi em casa, portanto, naquela época. Outros já seriam em maternidades, mas a minha mãe, os meus pais, aliás, optaram por ser em casa. Fazia parte, naturalmente, de uma família, filho único, com irmãos? Somos quatro irmãos, duas irmãs e dois irmãos, eu o mais velho. O Vítor Duarte foi, portanto, o primeiro a encetar essa família que, nos dias de hoje, é uma família numerosa, porque, como sabe, já ninguém tem tantos filhos. De resto, a média em Portugal é inferior a dois filhos por casal. Quatro filhos foi, naturalmente, um desafio para toda a sua família, nomeadamente para os seus pais. Sim, na altura era difícil. Nós sentíamos que a vida não era o desejável e, por isso, a nossa vida, nós filhos, também sentimos as dificuldades e, por esse motivo, alterou-se muita coisa no seio da família. Portanto, os meus pais foram obrigados a emigrar e, portanto, nós fomos atrás para Angola. Ora, muito bem. Estamos então em condições de começar a conferir os seus primeiros anos de vida. Nasceu no Senhor das Almas e quando é que rumou para Angola? Com que idade? Portanto, eu andava na quarta classe, foi em 1969. Ainda fez toda a infância, vamos chamar-lhe assim, aqui no Conselho de Oliveira do Hospital? Sim, até aos 10 anos, portanto, estive. Foi na altura que parti para Angola. E moravam onde? Em São Paio de Gramaços? Na altura morávamos em Aldeia de Nogueira. Aldeia de Nogueira. E depois mudaram-se para São Paio de Gramaços? Não. São Pai de Gramaços foi a chegada de Angola. O regresso de Angola. Já lá iremos. A escola primária foi feita em Aldeia de Nogueira ou em Nogueira do Cravo? Em Aldeia de Nogueira. Em Aldeia de Nogueira. Exatamente. Era um aluno bem comportado, aplicadinho ou nem por isso? Tinha as minhas coisinhas que de vez em quando qualquer jovem tem, um bocado traquina. Lembro-me de uma situação que foi desagradável, mas... pronto, são coisas de miúdos, em que um colega me atirou com terra para os olhos e eu reagi de uma forma imediata com uma pedra, parti a cabeça ao moço, mas tudo passou naquela altura e hoje, portanto, somos amigos. Somos... E era bom aluno? Razoável. Na quarta classe, dizia-me há pouquinho que... rumou para, nos tempos da quarta classe, rumou para Angola. Sim, foi em 1969, não foi fácil porque tudo... Foi toda a família? Diferente. Sim, toda a família. O meu pai foi primeiro em 1968 e depois em 69 fui eu, os meus irmãos e a minha mãe. Já tinha coleção de irmãos completa? Sim, sim. Não. Seria, portanto, só as minhas irmãs, o mais novo... já nasceu aqui depois da, do regresso. Em Angola, como é que foi a vida? Foi uma vida, nos primeiros tempos, isto eu tenho a imagem como se fosse hoje, portanto, os primeiros tempos foram difíceis para mim, adaptação, não conhecia ninguém, portanto, foi difícil. Mas tive... com algum passar do tempo consegui-me integrar facilmente. E, portanto, tudo que hoje também me marca é a minha juventude em Angola. Portanto, aprendi muito. Chegou a ter saudades dos seus amigos da escola, da rua, da sua aldeia? Tive saudades. Tive saudades e não só. Para além de ter as saudades, também deixei saudades nos meus amigos, que alguns, inclusive, me escreviam frequentemente. O que é de realçar. Falava-me da sua juventude em Angola. Foi boa a sua juventude em Angola? Guarda gratas recordações? Guardo. Em Angola estava onde, já agora? Moçambique, hoje na Namíbia. Muito bem. E estávamos a falar das suas recordações. Sim. Portanto, essas recordações vividas não passaram em vão. E quando regressei, jurei a mim mesmo que voltaria ao local das brincadeiras em Angola. Aqueles locais... onde me fiz homem. E, portanto, regressei e fui lá visitar em 2005. Estive nesses locais onde brinquei, onde joguei a bola naqueles areais com a areia quente a ferver, descalço. Portanto, essas coisas ficaram para sempre. Portanto, aprendi muita coisa, joguei a bola, fui jogador já na parte final em 73, 74, fui jogador federado no Sporting de Moxico, porque os meus pais tiveram que ir para o leste de Angola, estão ligados à construção civil, e o meu pai essencialmente, e aí fui federado, e tenho uma história que só aqui há uns 2 ou 3 anos é que eu contei ao meu pai, que ele não sabia. E quer contar-nos aqui agora? Pode ser. Que foi, ele não gostava muito que eu jogasse futebol. E então eu lá me consegui inscrever no clube, Sporting Clube de Moxico, e um dia fui convocado para numa deslocação a Luanda, ao Estádio dos Coqueiros, jogar com o Futebol Clube de Luanda. E nessa altura jogou cá em Portugal um jogador, penso que é conhecido, Cavunji. Cavunji jogou no Benfica. Joguei contra era ele. Era um extremo esquerdo, se a memória não me falha. E eu tive que inventar uma história ao meu pai, uma mentira de todo tamanho, que iria nesse sábado para um aniversário de um amigo, saí cedo de casa. Ele nessa altura trabalhava até à uma, eu saí cedo e disse à minha mãe que iria a um aniversário, que chegava um bocadinho mais tarde, para me conseguir aliar os meus colegas que partiam para Luanda. Fui jogar futebol a Luanda, que são 1000 e tal quilómetros, para poder ter aquela satisfação, era, mas não podia dizer a verdade porque eles não me iriam deixar. Era a correr pela paixão e pelo vício. De resto, já voltamos à Angola, mas ainda jogou futebol aqui no Conselho de Oliveira do Hospital. Sim, quando vim, portanto, ajudei o Nogueirense, penso que foi a primeira equipa de júniores no Conselho, portanto ainda fiz parte da equipa de júniores do Nogueirense, depois no ano seguinte subi a sénior, fiz parte da equipa sénior do Nogueirense e mais tarde passei para o Futebol Clube do Oliveira do Hospital. Onde ainda jogou uns poucos de anos? Joguei, penso que 3 anos. 3 anos. Portanto, é quase um jogador internacional. Desde Angola a Portugal, jogou um pouco pelos lados por onde andou. Vamos voltar à Angola. Quantos anos é que esteve em Angola? Não chegou a 7 anos. Foi estudando também em Angola? Sim, sim. E foi aí que desenvolveu suas competências para a topografia, que de resto preenche a sua atividade profissional? Sim, na altura, portanto, havia os cursos comercial e industrial. Eu estava no curso de administração e comércio. E, portanto, liguei-me mais a essa área e acabei aqui na escola em Oliveira do Hospital. Regressou a Portugal, lembra-se mais ou menos por que data? 19 de abril de 1975. Logo a seguir ao 25 de abril. Exatamente. E tem presente alguma recordação que lhe desse a imagem do país nessa altura? Eu, portanto, acompanhava as notícias que chegavam daqui, a Angola, e estava a par daquilo que estava a passar. Certamente que não tinha a noção do que, concretamente, da realidade que o país vivia. Mas quando cheguei verifiquei que as coisas estavam transformadas, estavam para melhor. E a Revolução ajudou imenso a abrir a mente das pessoas e a visão que se tinha lá não era totalmente verdadeira. Encontrou um país melhor do que se pensava e do que pensava a comunidade portuguesa nas ex-colónias? Sem dúvida. Regressado a Portugal, posso dizer que regressou a São Pai de Gramaços, se é que posso dizer assim. Sim, portanto, os meus pais ficaram a viver na Catraia de São Paio e, portanto, a minha ligação a São Pai de Gramaços, pronto, teve a ver com os colegas que conhecia na escola e me liguei mais próximo a São Pai de Gramaços. Começou a trabalhar, exatamente a trabalhar a sério, com que idade? Ora bem, eu vim da tropa em 1980. Onde é que fez a tropa, recorda-se? Tancos, em paraquedistas. Tancos. Quanto tempo é que andou de farda? Portanto, foram 17 meses. 17 meses. E estávamos a tentar recordar o seu primeiro trabalho já no Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, eu estava na tropa, fui chamado por um gabinete de desenho que havia aqui em Oliveira do Hospital e comecei a trabalhar como datilógrafo. Ainda havia as máquinas. As máquinas de escrever. Portanto, foi aí que comecei a minha atividade a sério, após a vinda da tropa. Portanto, isto foi em 1980. Temos esquecido nesta nossa conversa, mas vamos já comatar essa falha, a parte social. O Vítor Duarte, nos seus anos de juventude, era um bom vivã, gostava da coboiada, da boémia, ou antes pelo contrário, era mais reservado, cultivava o seu círculo de amigos mais restrito? Como é que era? Eu sempre tive um círculo de jovens, de amigos restritos. Mas quando era para brincar, brincava. Brincava muito com aquelas brincadeiras do antigamente, que não para prejudicar, mas para reinar. Custou-lhe muito o regresso a Portugal? Custou. Chegou a ter vontade de voltar para Angola? Sem dúvida nenhuma. Se eu pudesse, na altura, decidir, voltaria. E, como disse há pouco atrás, portanto, eu já lá estive várias vezes. E, portanto, deixa-me saudade. Porque as pessoas que vão para Angola não esquecem mais aquela terra, aquele clima, aquele calor, aquele cheiro da terra que parece um feitiço. Posso provocá-lo e perguntar-lhe se é um português angolano ou um angolano português? Eu acho que sou uma mistura das duas coisas, portanto... Já estava à espera de uma resposta inteligente para me deixar com a provocação em águas de bacalhau. Muito bem, então vamos conferir algo que me parece também relevante. O Vítor Duarte casou cedo. Casei cedo, relativamente, portanto, eu tinha 26 anos. Sim, já não. Hoje era cedo. Nos parâmetros dos dias de hoje era cedo. Na altura já estaria mais ou menos em meio termo. E casou também aqui em Oliveira do Hospital. No concelho de Oliveira do Hospital. Sim, casei mais concretamente em São Paio de Gramaço. Em São Paio de Gramaço. Provavelmente com cerimónia religiosa na capela de Nossa Senhora dos Milagres. Tem um filho. Sim, tenho um filho. Que já tem que idade? 24. Está um homem feito. Sim. São Paio de Gramaço, para si foi uma paixão. Sim, posso considerar que foi uma paixão, porque ali estavam os meus amigos, ali estava, encontrei a pessoa com quem casei, ali fiz a minha vida e, portanto, continuei em prol daquela comunidade. Sim, em prol daquela comunidade, mas se os meus registros estão certos, 18 anos à frente da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense. 18 anos em 54 de vida é qualquer coisa que merece destaque. Portanto, foram muitos anos dedicados à causa de São Paio de Gramaços, à causa da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense, e já vamos chegar daqui a pouco à causa também do basquetebol. O que é que o movia para ter tanto envolvimento e durante tantos anos? Eu penso que já está dentro de nós aquilo que gostamos, o associativismo. Eu sempre tive uma paixão pelo associativismo. Porquê? Porque eu mesmo antes de estar ligado, eu já colaborava. Eu lembro-me, São Paio de Gramaços, penso que foi na altura o pioneiro do futebol de salão. Jogava-se na Senhora dos Milagres e eu, que não fazia parte de nada, apenas era jogador, mas colaborava como se fosse um dirigente com a direção da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense, que era na altura a mentora do futebol salão jogado em piso de cimento. Exatamente. E tabelas baixinhas e com uma bola que não podia subir acima do joelho. Exatamente. Isso, eu lembro-me nessa altura em que os jogos eram vividos com uma intensidade que toda a gente ia ver o futebol de uma forma apaixonante. Eram centenas de pessoas à volta daquele ringue com muita paixão a viver aquilo. Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense, que é o berço, vamos chamar-lhe assim, da modalidade do basquetebol aqui no concelho de Oliveira do Hospital. Como é que surgiu essa ideia do basquetebol? Como é que você se envolveu nessa história do basquetebol? E como é que foi possível que hoje o Sampaense seja um clube de primeira linha do basquetebol nacional? Bom, é uma pergunta grande que daqui a pouco vamos partir em pedacinhos mais pequenos. Portanto, com a inauguração do pavilhão Comendador Serafim Marques, abriram-se as portas atendendo ao facto de o espaço que ali existe, seria propício para a prática das modalidades. Na altura, após a inauguração, eu lembro-me, como se fosse hoje, estiveram em várias associações, portanto, de várias modalidades, que falavam na altura comigo, por que não implantar o handball, por que não o hockey patins, por que não o voleibol, o basquetebol. Tinha que se tomar uma decisão. E eu lembro-me nessa altura em que era presidente da Assembleia Geral o engenheiro Carlos Portugal. E ele também falou comigo, porque que não se põe aqui o basquetebol, pá, eu até estou na DGD na altura. Na Direção-Geral dos Desportos. Posso ajudar também, ponho aí umas tabelas. E, pronto, e apareceu assim, com aquela facilidade, porque talvez fosse a pessoa mais indicada para nos ajudar a criar ali uma modalidade. E eu aceitei que fosse o basquetebol e pronto. Dois sampaenses que contribuíram para o basquetebol. O benemérito Serafim Marques, comendador Serafim Marques, que com o pavilhão gimnodesportivo doado a São Pai de Gramaços foi um contributo decisivo. Sem dúvida, pois isto era, na altura, em 92, um bem daqueles no concelho era relevante, e apesar de ter sido difícil a implementação do próprio pavilhão naquele local, foram muitas lutas que se travaram para se conseguir aprovar o projeto e seguir a obra. Mas estamos de acordo que foi a obra que empurrou São Pai de Gramaços para o que é hoje. Sem dúvida, isso nota-se, se calhar nem tanto dentro do próprio Conselho de Oliveira do Hospital, mas ouço muita gente por este país fora, em que o pavilhão trouxe o basquetebol àquilo que está hoje, porque tinha todas as condições para isso. Na altura tinha uma relação familiar com o comendador Serafim Marques, e hoje essa relação familiar já não acontece, mas isso não impede que reconheça que sem o pavilhão não teria sido possível construir o feito do basquetebol que está à vista de todos em São Pai de Gramaços. É evidente, pois o pavilhão ajudou imenso a desenvolver a atividade de basquetebol, e não só, porque aquele pavilhão é um pavilhão polivalente. Sim, tem funções mesmo sociais, exato, até de convívio. Jogos e torneios de futebol de 5, o rancho folclórico de São Pai de Gramaços, o teatro, grandes espetáculos, grandes noites, grandes festivais feitos naquele pavilhão. Por isso é que eu há pouco dizia que o pavilhão empurrou São Pai de Gramaços para aquilo que a freguesia de São Pai de Gramaços é hoje. Sim, houve um grande benefício para a freguesia de São Pai de Gramaços com o aparecimento do pavilhão. Sem ele, não sei se realmente São Pai de Gramaços era tão ou mais reconhecido a nível nacional. Em sua opinião, a população de São Pai de Gramaços está reconhecida, a Serafim Marques? Eu penso que sim. Tirando algumas vozes que isto é normal no povo, mas eu penso que o povo está reconhecido a Serafim Marques. Junta de Freguesia São Pai de Gramaços. O Vítor Duarte, não satisfeito com tanto envolvimento na sociedade recreativa Lealdade Sampaense, começa a fazer parte dos órgãos sociais, vamos chamar-lhe assim, da Junta de Freguesia e, num ápice, é presidente da Junta de Freguesia de São Pai de Gramaços. Pois, estas coisas dão muitas voltas, e fui convidado na altura para fazer parte da Assembleia de Freguesia, e de um momento para o outro a falta de um elemento na direção da Junta de Freguesia deu origem a que eu desse o salto para o lugar dessa pessoa, e a partir daí eu, que não era político, transformei-me num político. E convidaram-me, após aquele mandato, convidaram-me para eu me candidatar à Junta de Freguesia. Fui-lo, com algum receio, mas as coisas tiveram um caminho que não foi o melhor, mas isto na política é muito complicado, porque não se pode fazer tudo ao nosso gosto. Mas correu bem, um mandato de 4 anos. Esteve à frente da Junta de Freguesia quando César Oliveira era Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Exatamente, sem dúvida nenhuma, fui o eleito o representante, na altura, o representante das Juntas do Conselho de Oliveira do Hospital, e depois, como já não chegasse isso, ainda fui vogal da Associação Nacional de Municípios. Vítor Duarte é o nosso convidado de hoje em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, presença sempre certa e obrigatória, o sábado depois das 12, com repetição à segunda-feira depois das 19 e com o apoio do Crédito Agrícola. Estamos a conversar com o Vítor Duarte e nos seus tempos de Presidente da Junta de Freguesia de São Paio de Gramaço, já conferimos o início do basquetebol e a sua vida na Sociedade Recreativa Lealdade Sampaiense, e este não quando São Paio de Gramaço, que primeiro o reconheceu e o elegeu Presidente da Junta de Freguesia, numa segunda tentativa para ser Presidente da Junta de Freguesia, São Paio de Gramaço não o elege Presidente. Ficou magoado? De alguma forma sim, mas tenho que reconhecer que o povo tem a sua razão. Tenho que dar razão ao povo. Apesar de, se calhar, nem sempre o povo está certo, mas isto em democracia tem que se aceitar aqueles que votam a favor e os que votam contra. Mas custou-lhe um bocadinho? Sem dúvida, porque tinha por intenção fazer algo mais por São Paio de Gramaços. Tinha promessas do município que iríamos fazer um trabalho excelente, alterar muita coisa em São Paio de Gramaços, desde ruas, pavimentação de ruas, eletrificação antiga, muita coisa que estava nos planos, pronto, mas o povo quis que não fosse assim. Tive que aceitar, apesar de ficar uma mágoa. Já perdoou ou ainda não? Está perdoado. Está perdoado. Deixe-me conferir uma coisa que me estava aqui a intrigar. Junta de Freguesia, Sociedade Recreativa Lealdade Sampaiense, basquetebol, que ainda por cima tem o máximo da sua atividade ao fim de semana, quando acontecem os jogos. Tinha tempo ainda para ter vida pessoal? Eu aqui digo que a minha vida pessoal ficou um pouco afetada, como é óbvio. Eu dedicava de alma e coração, muitas horas perdi em detrimento do associativismo, e se calhar o meu filho na altura não teve o melhor acompanhamento por razões que têm a ver com a causa associativismo. Mas isto foi um risco que eu corri e tive que o assumir. E, portanto, eu, quando meto nas coisas, é para cumprir. Se calhar a pessoa que mais sofreu na pele foi o meu filho. De algum modo isso poderá ter contribuído para ter mudado de vida, ter feito um segundo casamento e por aí fora? Possivelmente sim. Basquetebol. Foi de tal maneira a injeção de basquetebol que o Vítor Duarte nunca mais se separou do basquetebol e hoje está na Federação Portuguesa de Basquetebol como vice-presidente. Posso atrever-me a dizer que o basquetebol vai estar consigo até ao fim dos seus dias? Não direi isso, mas tudo é possível, mas não... Pronto, eu fui convidado para a Federação por um mandato de 4 anos, estou no segundo ano, estou a fazer aquilo que tinha conhecimento dentro do associativismo, por alguma razão me chamaram para lá, e agora vamos ver, a vida dá tantas voltas que eu não sei o que é que vai acontecer terminando este mandato. Qual foi o seu momento mais feliz no Sampaiense, no basquetebol do Sampaiense? Olha, o momento mais feliz, o primeiro momento mais feliz foi no momento em que disputávamos um jogo que poderia subir divisão, portanto, na altura estávamos na segunda divisão A e dava acesso à primeira divisão. Esse jogo foi realizado em Aveiro, no Galitos, e aquele momento nunca me esqueço, porque faltavam 2 segundos para terminar o jogo, estamos a perder por 1 e toda a gente já estava a abandonar o pavilhão, já não era possível, e naqueles 3 segundos ainda houve um ataque que permitiu a vitória e a subida de divisão. Esse foi o momento que me marcou, para além de outros que tive, como sabe, nesse mesmo ano fomos campeões, portanto a disputa foi em Barcelos com a Universidade dos Açores, portanto aí foi a cereja em cima do bolo, para além dos 3 títulos que tivemos na Proliga. Uma vida recheada de boas recordações. A pergunta inevitável é esta: houve algum momento em que lhe apeteceu atirar com a toalha ao chão e deixar tudo? Houve momentos menos felizes, mas isso, eu nestas coisas é difícil me deitarem abaixo e portanto, apesar de haver vontade, mas nunca o fiz. Nunca o fiz, nunca deitei a toalha ao chão. Sempre me moveu cá dentro algo que me pusesse em cima. E às vezes as coisas acontecem. Acontecem que a pessoa fazem-se coisas que, para ver se uma pessoa consegue cair, mas há outras forças interiores que nos permite subir. E portanto eu penso que não me lembro assim coisas muito relevantes que me disse que deitar a toalha ao chão. Mas pronto, fico por aqui. Vamos então conferir uma visão que o Vítor Duarte certamente terá agora do concelho, agora que já não vive no concelho de Ordem do Hospital, que já não vive em São Pedro de Gramaços, reparte a sua vida entre Figueira da Foz e Lisboa. Como é que olha para o concelho de Oliveira do Hospital e para o momento que está a viver? Eu, como estou agora um pouco afastado desta realidade de Oliveira do Hospital, apesar de ter falado com, tenho vindo a falar com pessoas de Oliveira do Hospital e de vez em quando leio qualquer coisa, portanto, eu penso que Oliveira do Hospital tem condições para ser um grande concelho no interior deste país. Sei que algumas coisas têm a tendência de sair daqui do Oliveira do Hospital e isso, se vier a acontecer, é muito triste para o concelho de Oliveira do Hospital, mas eu penso que as pessoas de Oliveira do Hospital têm força suficiente para levantar a cabeça e não permitir que este concelho seja um concelho de uma forma que as pessoas querem que seja, queira afastado cada vez mais do litoral. Eu penso que há aqui pessoas com muita qualidade para fazerem este concelho ainda melhor no futuro. Deixe-me perguntar-lhe sobre a política desportiva do concelho de Oliveira do Hospital. Sabemos que hoje o desporto, e o Vítor Duarte está na Federação Portuguesa de Basquetebol, sabe isso muito melhor do que todos nós, sabemos que hoje o desporto é um instrumento poderosíssimo de promoção das localidades, das regiões. Oliveira do Hospital tem o Futebol Clube, Oliveira do Hospital, e falando apenas e só nos clubes mais relevantes, a disputar um campeonato nacional sénior de futebol, a par de outro clube, que é a Associação Desportiva Nogueirense, que de resto até vai com uma prestação desportiva melhor. O Sampaiense está como que a bandeira do basquetebol aqui no concelho de Oliveira do Hospital. O Hóquei Patins, outra boa bandeira, está inserido no Futebol Clube Oliveira do Hospital. Não seria bom pensar em ter uma grande agremiação do concelho e a promoção do concelho ser feita como num todo e não como Oliveira do Hospital, Nogueirense, Sampaiense? Vamos lá ver, isto é um pouco difícil, portanto estamos a falar de várias modalidades. A questão aqui é, parte-se porque os clubes estão definidos, os clubes têm os seus estatutos, os clubes têm a sua orgânica, a sua forma de gerir aquilo que mais sabem fazer. Portanto, se me disser que, por exemplo, no futebol poderia haver a junção dois ou três clubes para ser um só e que fosse forte neste concelho, é uma questão de pensar muito bem nisso. Eu penso que as pessoas que estão ligadas ao futebol já, se calhar, já pensaram nessa possibilidade, e penso que viria de bons olhos que o Conselho de Oliveira do Hospital tivesse uma equipa com outra projeção a nível nacional. Nas outras modalidades será um pouco mais difícil, porque, ok, é só em Oliveira do Hospital, basquetebol é São Pedro de Gramaços. E de algum modo as modalidades ditas amadoras até terão a ganhar se estiverem afastadas do glutão futebol? Eu penso que sim. Eu estou convencido que nós sabemos hoje o que é o fenómeno do futebol, né? Portanto, as pessoas gostam, ou seja, são mais apaixonadas pelo futebol. E eu lembro-me que quando apareceu o futebol, o futsal, eu dizia que, olha, para alguém que, olha, apareceu mais uma chatice para o basquetebol. Porque é normal. É a concorrência. Exatamente. É normal porque as pessoas gostam mais de futebol. É difícil praticar o basquetebol. Os miúdos andam na escola, vê-se mais a jogar a bola que basquetebol. Apesar de hoje o basquetebol já tem uma projeção muito assinalável. Sim, já há jovens que inclusive também já vão às seleções. Eu penso que recentemente está convocado um jovem com 16 anos do Sampaense na Seleção Nacional Sub-16. Isso já é bom. Eu penso que tem todo o mérito o Sampaense em conseguir chegar a colocar um jovem na Seleção Nacional. Portanto, as coisas já alteraram-se. Há uns anos esta parte já se alteraram muito e, portanto, já há mais jovens a pegar na bola de basquete. Mas, pronto, o futebol é sempre futebol. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Deixe-me aproveitar esta oportunidade para conferir consigo algumas coisas do seu dia-a-dia. Gosta de ler? Gosto. Tem algum autor preferido? Eu recentemente não tenho lido, porque os meus afazeres não permitem. Sim, porque reparte a sua vida profissional por Portugal, Angola, Moçambique, um pouco por todo lado, não é? Exatamente. Por isso tenho pouco tempo para ler. Hoje cingo-me só praticamente às leituras do desporto em si. Tem alguma música como a música da sua vida? Da música, autor, portanto, os Shadows. Os Shadows. Quando olha para o que já fez, ainda tem qualquer coisinha assim forte que o motiva, ainda tenho que fazer isto? Sabe que a idade começa também a pesar, e apesar de não... aquilo que eu faço, tento fazer da melhor forma. Agora, se abrir outras perspectivas que eu neste momento não vejo, se abrir outras perspectivas na vida que permita que seja bom, que eu me sinta realizado, por que não? Vai aproveitar. Exato. Tem saudades dos jogos do Sampaense? Tenho. Diria que era mentira se não estivesse aqui e não dissesse que ficou algo de mim lá, em São Pedro de Gramaços, concretamente no basquetebol. Tenho vivido jogos do Sampaense à distância, às vezes telefonemas, às vezes na net, mas ficou sempre alguma coisa de mim em São Pedro de Gramaços. O que é que eu não lhe perguntei e que devia ter perguntado? Eu penso que, de uma forma sintetizada, penso que está tudo dito. Eu não me lembro de assim nada em especial que não desse coisa. Apesar de haver mais algumas coisas que da nossa vida, do nosso passado, mas eu penso que, no geral, penso que abordámos tudo. O Vítor Duarte é um homem realizado? Sim. Vítor Duarte, 54 anos, vice-presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, ex-presidente da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense, onde esteve 18 anos, e ex-presidente da Junta de Freguesia de São Paio de Gramaços. Foi mais uma conversa em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Faltam dois nomes para chegarmos ao total de 25 e assim enquadramos esta iniciativa nos 25 anos da Rádio Boa Nova. Muito obrigado pela sua preferência. Voltamos para a semana. Um abraço.